Tango Mike, com Delta, sem identificação. Um 8 no meio desça para corrigir. Está autorizado ali, essa é a ponte localizador. 8 no meio, DVLS. Mike, com Delta, contato radar. 60 milhas, nordeste de Salvador, está sob vigilância, mantém o nível de voo 060. Está presente, vem na proa da posição coral. Romeu Bravo, Alfa Tango, Salvador. Aqui 60 milhas nordeste de Salvador. Serviço radar terminado, mantém nível de voo 130. Ah, quando passar a posição Conde, chame Aracaju na frequência no 203. Bravo, Alfa Tango. Bom dia. LS igual 18, 8 no 6. 8 no 6, autorizado final LS, chame agora a torre 1 no 8, 6 dúzia. Bom pouso. Obrigado, até já. Salvador, 1 no 8, 1 no 6, bom dia. Boa noite, 1 no 6, bom dia. Ajuste no 0, no 5. Livre pouso, pistão 1 no 0, vento 300 graus, 03 nós, cheque o trem. Trem vai checado, 1 no 8, 1 no 6. Boa noite, no menos, sala 06, para lembrar direito, mantendo a minha escuta após ser dado Alfa, chamando a Juliette. Eita, Alfa, é importante a Juliette, boa noite, no menos. Próxima Juliette, boa noite, ano amanhã. Cuidado Juliette, portão 04, boa noite, ano amanhã. Juliette, portão 4, boa noite, ano amanhã. Salvador, 3520. 3520. Zé Coreral, 190, Aracaju. Provado já 190, tá pronto para cópia? Prossiga. Formação é Delta, ajuste no 0 no 5, autorizado Aracaju, nível de voo 190, sai da Puca, Jamo, pós Jamo direto, decolada 190 com primeira curva à esquerda, transponder 5014 e o controle Salvador 120, décima 8. 190, autorizado para Aracaju, decolada no perfil da Puca, Jamo, depois direto Aracaju. Transponder 5014. Controle 208. Mesmo confirmando o transponder 5014. 5014. Pijamento Question, ponto para pushback, treinamento TAN 3520.